Panorama Agrícola para 25 de agosto de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 25 de agosto, quarta-feira, noite de lua cheia. Na mesa de som comigo está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. Na dica de hoje, evite os descartáveis. Concurso de fotografia rural, inscrições prorrogadas. E na entrevista desta quarta-feira, previsão de estiagem e geada tardia, as recomendações para o produtor rural. Este é o Panorama Agrícola, você liga e participa do programa 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Evite ao máximo comprar e usar utensílios descartáveis, como talheres, pratos e copos. Quando não for possível, prefira os de papelão e madeira, que permanecem menos tempo na natureza. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola tem, a partir de agora, um bate-papo informal, mas bastante sério, porque o assunto é sério, com o pesquisador Ângelo Massignan, do setor de agrometeorologia da EPAGRE-SIRAM, e o meteorologista Clóvis Correia, também da EPAGRE-SIRAM, uma conversa informal aqui no Panorama Agrícola sobre previsão climatológica e agrometeorologia. Começando pelo Clóvis, a indicação desse fenômeno Laninha afeta de que maneira Santa Catarina? Haverá estiagem nos meses de setembro, outubro e novembro no estado, Clóvis? Olha, o fenômeno Laninha, normalmente no período da primavera, ele fica com chuvas abaixo da média. Esse é o padrão normal de que isso aconteça, tá? Mas não vamos esquecer que justamente no período de outubro é considerado um período de maior precipitação para a região, tá? Então, e mesmo que chova abaixo, ele é um indicativo ainda, tem um indicativo de chuva, né? Chover 40% ainda fica com em torno de uma média aí, aproximadamente em torno de 100 milímetros aproximadamente. Então, realmente é um valor ainda significativo. Mas é bom sempre salientar que o Laninha faz com que realmente possa acontecer justamente de outubro, novembro e dezembro, nesse período de novembro e dezembro, ter um período até um pouco mais de sem chuva nesse período. Tá? Pode ter um período ali de estiagem. Né? As chuvas abaixo da média não quer dizer que essencialmente vai acontecer estiagem, tá? Mas sim, ela vai ser mal distribuída. Tá? Ela tem um período maior, a distribuição dela, tanto no sentido de espaço, né? Em várias regiões pode ser diferente, como também no tempo, então ser mais alongado. Isso pode acontecer, isso aí é uma característica do fenômeno Laninha sobre a nossa região. Há previsão também, Clóvis, de geadas tardias? Sim, isso pode acontecer, não dá para descartar totalmente essa possibilidade. Quando acontece o fenômeno Laninha, tá, permite ele que as massas de ar frio se aproximem mais da nossa região. E isso pode acontecer em alguns períodos e trazer, principalmente até setembro, ainda esse fenômeno. Pode acontecer um frio mais tardio e isso pode até prejudicar a agricultura. Diante desse quadro exposto pelo Clóvis Correia, Ângelo, qual a recomendação do setor de agrometeorologia da EPAGRE para o produtor? Bem, a primeira recomendação que nós colocaríamos é fazer o plantio das culturas dentro da recomendação do zoneamento. e dentro desse período recomendado pelo zoneamento, fazer um escalonamento da produção. O escalonamento significa fazer o plantio em diversas etapas, né? Principalmente levando em consideração a maior concentração de plantio deve ser feito nas melhores épocas, né? Por exemplo, o milho na região de Campos Novos, as melhores épocas de plantio, que é onde que dá o maior rendimento, digamos assim, é setembro, outubro e novembro. Já o mês de dezembro já tem baixas produtividades. Então, nesse caso, para por exemplo, que eu dei de Campos Novos, nós devíamos plantar mais nesses 3 meses e um pouco menos em dezembro. O escalonamento é importante porque ele coloca a cultura, se ocorrer alguma pequena estiagem ou uma estiagem no mês de novembro, por exemplo, parte da cultura que foi plantada no início do período de setembro está no período de vegetativo, a outra plantada está na germinação. Então, assim, o proprietário tem esse efeito diluído ao longo das épocas de plantio. Ângelo, e no caso do feijão? O feijão também a gente faz a mesma recomendação, é escalonar a produção e o plantio dentro da época recomendada pelo zoneamento. Alguma recomendação para quem adere ao Proagro? Sim, quem aderir ao Proagro deve plantar as cultivares recomendadas pelo Proagro, né? Essa é uma recomendação bastante importante, porque muito Proagro foi deferido no passado porque as cultivares não estavam habilitadas que o agricultor plantou. Então é importante, principalmente quem pegar Proagro, é plantar com cultivares habilitadas, que deve estar publicado na última portaria e dentro da época do zoneamento. Essas informações estão à disposição no site da EPAGRE. Agradecemos ao Ângelo, pesquisador da EPAGRE Ciran. Clóvis, com relação às regiões em que talvez chova menos aqui em Santa Catarina, quais são essas regiões? Olha, fica mais concentrado no oeste e meio oeste catarinense. É justamente ali que as concentrações são maiores. E também, bom salientar, quando a gente comenta na primavera, esses indicativos de chuva abaixo da média é a partir de outubro, por exemplo, outubro, novembro e dezembro. Ali é que possam acontecer justamente esse período de chuva um pouco abaixo da média, né, nesse período. Ângelo, qual a importância do produtor se preocupar cada vez mais com a gestão dos seus recursos hídricos, em acumular águas em cisternas durante períodos de chuva? Bem, nós vimos que a gente pode colocar assim, que na região oeste, vamos colocar como um todo, em torno de 30% dos anos nós temos uma ocorrência de estiagem. Então, a estiagem, ela é recorrente, tem uma frequência, não é um evento excepcional. E, com isso, o agricultor deve estar planejando o seu plantio com a possibilidade de ter uma estiagem. Para isso, pode-se fazer algumas práticas agrícolas, como, por exemplo, o plantio direto, plantio cultivo mínimo, que são práticas que fazem com que você tenha uma maior conservação da umidade, né? Tem outras práticas que podem estar associadas para a gente ter uma menor perda de umidade no solo, são adubação orgânica, adubação verde, né? E uma manutenção da palha com o menor removimento possível. Também uma rotação de culturas. E as propriedades que têm um uso que precisam de água para dessedentação animal, é importante que eles façam algum tipo de armazenamento, como cisterna, ou açudes, ou pequenas barragens, que isso faz com que minimize um possível impacto de uma estiada que seja prolongada. Agradecemos então ao pesquisador Ângelo Massignan e ao meteorologista Clóvis Correia, ambos da EPAGRE Ciran, entrevista aqui o Panorama Agrícola falando sobre o Laninha e seus efeitos sobre a agrometeorologia no estado.